Mas não acredita nisso, tem medo do amor. Amor, para com isso. O piercing da sua língua me alimenta quando vejo. Não é só o desejo, é o amor que sai do peito. Me pede um abraço e é claro que eu não vou negar. Um beijo em teu pescoço e não penso em te largar. Que coisa boa, com você fico à toa. Tô perdido nos amigos pra ficar aqui na boa. Deitados, abraçadinhos, assim que eu quero. Você é minha musa, então eu te venero. Nesse mundo louco estou lúcido por você. Me dê o seu amor e eu te dou o meu prazer. Senta aqui pra não cair, agora você vai ouvir. Tu és a mulher que nasceu para mim. Alimente minha vida com a alegria do teu ser. Venha para mim e deixe acontecer. Estou perto de ti, faço coisas engraçadas pra ver você sorrir. Alegria toma conta, o amor de ponta a ponta. Você disse no meu ouvido que agora está pronta. No leito do nosso amor está coberto com pétalas de rosas. Uma linda mulher, perfumada e dengosa. Inspiração enorme, vem e me consome. O sol brilha através da chuva e escreve o seu nome. No plural nós vamos vivendo, na vida bem assim. Vamos brindar essa química, vem, tintim. Faço os planos pra esse nosso relacionamento ser duradouro. Sem noção do tempo, sossegado na moral, fabricando a paz. O seu gosto é gostoso, eu quero sempre mais. O calor do seu corpo é bem aceito pelo meu. É, por isso todo seu. Que morreu uma semana e meia de amor. Se você topar, pela felicidade até deixo de chorar. Loucura, amor, combinação letal. Até te falei da lua cheia, tentação carnal. Café na cama, quero te levar com uma rosa vermelha. Deixar a sua vida doce como o mel de uma abelha. Divino perfume que exala do seu corpo feminino. Seu gosto é gostoso, sua voz é um hino. Deve estar sonhando que sonho linda, meu. De viver sorrindo assim, eu sou é todo seu. Tu és a pintura viva no quadro da vida que eu vivo. É o meu elemento vital, é o ar que eu respiro. Eu chego bem pertinho, eu vou dizer no seu ouvido. Sou o seu amante, muito mais que o seu.